produtora dos seus eventos, entretenimentos, a produtora do sucesso. Quantas vezes eu tentei, já caí, levantei. Preciso gritar, você vem me salvar. Você sente quando for chorar. Ah, ah, ah, parece não ser desse mundo, porque você sabe de ser humano. Diz aí, quero ouvir de você. Eu não sei se te mereço tanto, eu só queria saber se é ser humano ou se é um anjo. Exagero é falar de você. Eu não sei se te mereço tanto, só queria saber se é ser humano. Quantas vezes eu tentei, já caí, levantei. É você que se mantém de pé. Preciso gritar, você vem me salvar. Desse mundo, porque você sabe de tudo. Não sei se é ser humano ou se é um anjo. Eu não sei se te mereço tanto, só queria saber se é ser humano ou se é um anjo. Passo meu tempo te admirando, eu só queria saber.